Hoje é sexta-feira, o céu tá nublado. A vida tá foda, um trampo tá embaçado. Tá complicado demais, só aumenta os problemas. Tô tipo jogador que nunca ganha na telecena. Pensando no futuro, a hora se vai. Com a cabeça distante, lá fora a chuva cai. O forte temporal predomina no momento, purificando o coração do homem violento. As luzes se apagam, levanto e olho pra janela. Uma criança morre eletrocutada. Que merda, resolvi pedir ajuda pro meu santo expedito, pra ele nos proteger do mal e do perigo. Fecho meus olhos, as lágrimas começam a rolar. Minha mulher desesperada começa a gritar. E são nesses momentos que eu tenho que ser forte. Tenho que ser guerreiro, na vida ou na morte. Sempre estarei contigo, não chore meu amor. Na alegria ou na tristeza, na glória ou na dor. Nossa união é infinita, é eterna, nunca acaba. Como Romeu e Julieta, um conto de fadas. O medo nos apavora, dá um frio na barriga. Não consigo nem dormir, pensando na família. Será que Deus tá testando o tamanho da minha fé? Pra ver se eu tenho esperança e a coragem de Noé. Ajoelhei diante a cama e fiz uma oração. Pedi pro Senhor nos dar paz e proteção. Nos afastar da traição, do mal, da perdição. E que todos seres humanos tenham Jesus no coração. Apesar das dificuldades, tem que ter fé e força de vontade pra enfrentar o inimigo com coragem. E só assim encontrará felicidade. Pra vencer é preciso lutar. Não basta sonhar, tem que acreditar. Encarar os problemas da vida. Fé em Deus, a única saída. Pra vencer é preciso lutar. Não basta sonhar, tem que acreditar. Encarar os problemas da vida. Fé em Deus, a única saída. O córrego lotado se mistura com entulho. As tampas se abrem do esgoto imundo e sujo. Crianças descalças, na água surge podre. Os repórteres filmando a cena, foi destaque do canal 12. O vento enfurecido arranca os telhados. O morro cedendo, arrastando os barracos. As coisas se dificultam, nos deixam encurralados. Nos deixam sem opção, pagando pelos pecados. Era pânico, terror, grito na madrugada. Preciso fazer algo, minha mulher está grávida. Lutando contra o tempo, enfrentando o perigo. Nos ajude, meu Deus, nossas vidas correm risco. Saí pra rua com a mente confusa. A água já cobria metade de um fusca. E um morador inconformado porque ficou sem energia. Mas tem que dar graças a Deus porque não perdeu a vida. Será um dilúvio que está prestes a acontecer. O que será, meu Deus? Será que eu vou morrer? Agora já é tarde, não adianta nem ter medo. Agora todos vão sentir a fúria de São Pedro. Ó meu Jesus amado, tenha piedade, tenha misericórdia e nos livre da maldade. Como se fosse um pesadelo, uma premonição. Veja minha mulher ali soltando a minha mão. Pra vencer é preciso lutar. Não basta sonhar, tem que acreditar. Encarar os problemas da vida. Fé em Deus, a única saída. Pra vencer é preciso lutar. Não basta sonhar, tem que acreditar. Encarar os problemas da vida. Fé em Deus, a única saída. Minha mulher foi encontrada quase morta, soterrada. Embaixo dos escombros se encontrava a sala. O desespero ataca meu sistema nervoso. O sofrimento me incomoda, mano, eu tô ficando louco. Levada pro hospital, quase não consegue respirar. Não, não, não posso acreditar. Vou pedir pra Deus te ajudar, te livrar, te salvar. Porque você é minha vida e eu nasci pra te amar. Lembrei daquele dia, do nosso primeiro beijo. Foi pura magia, minha princesa, eu te desejo. O céu estrelado, uma noite linda na favela. As flores no jardim, dava um show de primavera. Você toda de branco, a mulher mais tão bela. Linda como sempre, uma deusa Cinderela. Não sei o que eu seria nessa vida sem você. Só de pensar em te perder me faz chorar, me faz sofrer. E os médicos lutando, tentando salvar a criança. Eu tenho fé, mano, Eu tenho esperança que ela irá sobreviver. Vai nascer, vai crescer, na vida vai vencer. Aí truta, você vai ver. Moço, com a sua mulher tudo bem, já está fora de perigo. Alegria agora alimenta meu sorriso. Naquele mesmo momento eu vi o milagre de Jesus. Por incrível que pareça, ela deu a luz. Agradeço a Deus por ter me dado uma chance, por ter me mostrado que viver é gratificante. Agora o que eu mais quero é abraçar a minha filha e falar pra ela que um guerreiro persiste ainda, que ela te dá um futuro de paz, amor, justiça e glória, de muitas felicidades sem tristes memórias. E que Deus nos abençoe recomeçar uma nova história. E hoje eu te batizo, minha filha, de vitória.